Hoje temos uma convidada especial, caros ouvintes. Vamos conversar com a estrela pop internacional, a glamourosa Ana Montana. Bom, Ana, onde é que nós a apanhámos? Aposto que foi em algum lugar fabuloso e excitante. Sim, sabem? Se vocês me pudessem ver agora, eu estou a lanchar num belo café em Itália. Uau! Na Itália? Onde? Numa vila encantadora chamada Hidratos de Carbono. Isto é Hidrato Carbonara. O universitário já chegou! Hello! Não vês que estou no meio de uma entrevista telefónica? Alô! E eu no meio do tanto se me dá. Pai, eu devia estar doido para não querer ir para a Universidade de Malibu. Aquilo é um espetáculo! Isso é uma bela atitude, filho. Deixa-me cá ver os teus livros. O quê? Livros? Por falar nisso, a Universidade de Malibu é muito mais do que livros, pai. É sobre abrir novos horizontes com novas experiências e novas pessoas. E essas pessoas novas usam todas bonés com patas de caranguejo? Só as que têm um espírito mais aberto. Nós somos caranguejos fabulosos, caranguejos! Boa casa, muitos quartos, vai arranjar um só para ti, ó. Belos sacos, nem um livro, onde é que eles estão? Pai, estava uma fila enorme para os livros e eu tomei a decisão sensata de passar o meu primeiro dia de faculdade a confraternizar, foi? Tradução. A miúda que vende os bonés com patas de caranguejo era gira e tu decidiste expandir os teus horizontes com ela. Pai, vá lá. Ela tem nome. Caixa número 886-75309. Ei, ei! Tira as patas de caranguejo de cima do meu pão de alho! Ah, oh, problemas em hidratar ou carbonara? Ah, não. Foi só o palerma do meu irmão que tem um problema de pé de atleta. Estás parvo? Isto é pessoal. Ah, pois. Agora já falas baixinho. Já falas baixinho. E agora já... É, quem diria que a Ana tem um irmão? Que idade é que tem? 9, 10? Ah, sim. Quem me dera que ele fosse tão maduro. Quem diria? Até as estrelas têm irmãos que as envergonham. Não me diga nada. Então devia vê-lo apanhar cotão de dentro do umbigo, cheirá-lo e pô-lo lá outra vez. Não. Isso não é verdade. Eu nem sempre o ponho lá outra vez. Ouviram isto, miúdas? Se andam à procura de um viciado em cotão, com pés malzerosos e pé de atleta, o irmão da Ana Montana é o maior homem. Ei, tu para trás. E tu retira o que disseste sobre o teu irmão. Está bem. Oi, são sobre o meu irmão. O nosso tempo chegou ao fim por hoje. Divirta-se em Itália, Ana. Ah, oh, obrigada. Tchau. Bom, eu tentei. Oh, obrigadinho. Tu fizeste-me parecer um autêntico idiota na Rádio Nacional. Oh, tem calma. Ninguém sabe que o Jackson Stewart é o irmão da Ana Montana. A não ser toda a cidade de Crawley Corners, onde há uma data de miúdas que agora pensam que eu sou um idiota. Se elas já te conhecem, já sabem que tu és um idiota. Fica tudo na mesma. Não, eu fui humilhado. Mas eu aviso-te, eu vou-me vingar. Pois, eu vou-me vingar. Tu meteste-te com o pior dos fabulosos caranguejos, maninha. Nós somos os caranguejos, fabulosos caranguejos. Ah! Batido de camarão podre. Perfeito. Ah, a vingança é um prato que deve ser fedorento. Jackson? Nada qual camarão podre. Dá-me isso, Jackson. Oh, vá lá, pai. Tu ouviste o que ela disse sobre mim? Não posso pôr só nos bolsos? Jackson. Nos sapatos? Jackson. Está bem. Oh, olha só para isto. Tu sabes que ela só chucha no dedo quando está arrependida de alguma coisa? Oh, não quer dizer que isto tenha a ver comigo. Jackson, desculpa. Isso não prova nada. Olha para esta cara. É como tentar nos zangar com um gatinho. Não, isso não vai resultar comigo desta vez. Eu vou olhar para o outro lado. Para o outro lado. O que é que cheira tão mal? Ah, vingança! E o cheiro podia estar em cima de ti se um certo ladrão de camarões salvador de irmãs não tivesse aparecido para me impedir. Jackson, ouve. Isto é uma coisa difícil de dizer. Mais do que ladrão de camarões salvador de irmãs, eu duvido. Ladrão de camarões salvador de irmãs, ladrão de camarões salvador de irmãs, macacos me mordam, é difícil dizer. Jackson, por favor. Continua. Eu não devia ter dito aquilo sobre ti na rádio. Era só uma piada, mas peço desculpa se te humilhei. Está bem, pronto, eu perdoo-te. Não, só com uma condição. Sabes a tua amiga Tracy? Ela vai dar uma festa só para VIPs esta noite e vais ter de me levar contigo. Tu nem gostas da Tracy? Não, mas dá umas belas festas com comida à descrição e é uma maneira barata de sair com a rapariga dos meus sonhos, a caixa número 886-75309. Oh, vá lá. Tu não podes despejar aquilo em cima de mim e ficamos kits? Sim. Não. Festa. Oh, tens a certeza sobre isto? Tenho. Está bem. Desculpa, mãe. Agora não posso falar contigo porque vou usar aquele aparelho de aeróbica que tu me deste. Oh, claro, sim, uso todos os dias. Oh, tu nem imaginas o jeitão que este aparelho me tem dado. Está bem, eu ligo-te logo. Fica bem. Ora, vamos lá a isto. E um, e dois, e três, e quatro. Ha! Cá estão vocês, bolachinhas duplas de chocolate. Ei-o! Quais bolachas? Onde? Oh! Rico, o que é que estás aqui a fazer? Vim a ver se me autografavas este clássico do Robbie Ray, pelo qual paguei uma fortuna, porque é mais do que simples música. É um pedaço de história americana. Isso é um discurso muito bonito, mas nós sabemos que tu detestas country music. O que é que te leva a dizer uma coisa tão terrível? Talvez porque na semana passada tu gritaste: "Ei, Robbie, eu odeio country music." Oh, não foi nada disso. Então não viste logo que eu estava a brincar? Está bem, pronto. Eu conheci uma beldade na praia e ela é perfeita. Só que tem um trágico defeito de caráter. Ela gosta de country music, não é? Gosta, adora. Ela até tem um cãozinho chamado Banjo. Oh, eu também tive um cão chamado Banjo. Surpresa, surpresa. O problema é que eu posso lhe ter dado a impressão de que eu sou muito boa a dançar a contradança. Bom como? Campeão do mundo. Parece que estás pior do que um gato de rabo comprido numa sala cheia de cadeiras de baloiço. Tens de ajudar-me. Por favor, eu peço-te. Peço. Está bem, Rico. Eu ensino-te. Escusas-te humilhar dessa maneira à minha frente. A sério? Oh, claro que não. A humilhação vai ser à frente destas pessoas. Vá lá, queremos ouvir. Ui, compadres, eu adoro a danada da country music. Yeah! Sabes, as festas de Tracy são ótimas, menos numa coisa. Deixa-me adivinhar, a Tracy. Sim, ela está em todas, porquê que será? Habituando. Hannah! Tracy! Isso está o máximo! Bem-vinda à minha festa, um dia na minha vida, amiga! Apresento todos os meus truques de beleza para tornar isto possível. Ali à frente são os faciais, ou como eu gosto de dizer, traciais. E daquele lado são as traçagens. E é óbvio, as trânicos e trédicos. Depois deste festival era de esperar que ficasses menos traça. Lola! Sabes uma coisa? Pois eu acho que é uma ótima ideia. E Eu tenho uma unha entravada e uma horrível trabulha que preciso mesmo de tratar. Hannah, isto é uma festa. Não é uma terapia de choque. Hannah, isto é perfeito. Eu não só consegui que me aparassem os pelos do nariz. Vem. Lindo. Não, acho que estou a ver um macaquinho. Oh, não, isso é o cérebro dele. Tu és adorável. Mas, enfim, a Mia, ou como era mais conhecida, a caixa número 886-75309, ela está caidinha por mim, por eu a ter trazido a esta festa. Acho que ela vai ser a minha primeira namorada da faculdade. Diz-lhe adeus. Eu estou a ficar nervoso. Achas que ela vai notar? Não te preocupes, se ela tivesse bom olfato, nem tinha saído contigo para começar. Ah, bem visto! Uau! Ele perdoa-te completamente aquilo que aconteceu na rádio. Sim, bem, eu pedi-lhe desculpa e ele sabe que eu fui sincera. Chuchaste no dedo outra vez. Eu nunca estive acordada para ver, mas parece que é irresistível. Estas massagens de reflexologia são o máximo. Todas as nossas emoções estão ligadas a pontos de pressão nos pés. Oh, vá lá, Tracy, tu não acreditas nisso, pois não? Eu adoro-te! Desculpa, era o meu pé a falar. Só se for o teu pé, porque o meu está perfumado, polido e pronto para atacar. Miau! Lola, tu tens de experimentar isto. Todas as emoções estão ligadas aos... Espero que ponto era esse. Sim, deve ser divertido, mas chamaram o meu número para o bronzeador. Adeus, pálida e amarela. Olá, morena e tão bela. Ei, Hannah. Ouvi umas chuchices interessantes sobre ti. O que é que estás a falar? Olha para isto. Até já está na internet. Infiltrado diz que a Hannah chuchou no dedo. Uau! Parece que arranjaste um inimigo. Jackson! Ora bem, onde é que está aquele doninha fedorenta a vir a casacas boca de trapos? Yo! 8867 e por aí fora! O Jackson! Está a fazer um facial. Obrigada. É Ana! Teve piada. Ela diz que quer com mais força. Ziau! Gina, podes fazer uma pausa? Alô, Tracy, eu ainda não acabei? Oh, não te preocupes, a Helga vai fazer-te uma facial que tu nunca esquecerás. Com mil macaquinhos, vamos começar! Estás pronto? Idiota. Onde é que está a piada? Ei, qual é a piada? O que foi? O que foi? O que é? Não, isto não é meu. Espera, os meus não são assim tão peganhentos. Olha só para ele. Vês, eu sabia que ele tinha um macaquinho. Oh, não, aquilo é só uma mistela de creme, pepino e uma data de cola para a cabeleira. Bola, eu não me tinha lembrado deste final. Eu nunca mais vou namorar um galoiro! Nunca mais! Espera! Aquilo é humilhante. Um bocadinho humilhante. Mia, não te faz embora! Levou o meu carro! Que aceite! Ou deveria dizer... Arranhei-te. Quem foste tu? Mas porquê? Oh, por favor, não te armes a inocente. Tu andaste a falar disto. E agora está por toda a internet. Foste longe demais. Não fui eu. Eu não falei a ninguém sobre isso. Oh, por favor, quem falou? Opsi. Eu estava a falar com a Tracy com umas pessoas e ela disse: eu sou a melhor amiga da Ana. E eu disse logo: oh, não me parece a melhor amiga da Ana, sou eu. E ela disse: querias? E eu respondi: tu é que querias. E ela começa: eu sei coisas de melhor amiga sobre ela. E eu disse logo: eu sei muito mais coisas de melhor amiga sobre ela. Tipo, ela ainda xuxa no dedo. E eu sei que fiz mal, mas estava a falar demasiado depressa para conseguir parar. Como agora? Desculpa. Upsi. Agora é tarde demais. Jackson, por favor, espera. Já chega. Jackson, anda cá. Levou o meu carro. Ora bem, parceiro, é a altura de metermos a primeira no traseiro e dar um pouco de brilho ao teu estilo com uma coisinha a que nós chamamos o escorrega elétrico. Olha aí a frente. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, bate, 1, 2, 3, bate, e para trás, e começa outra vez. Agora faz tu. Só isso? Sim, é só isto. E eu disse aquilo à frente de toda a gente, para isto é fácil. Ridiculamente fácil. Sim, e está tudo mal. Ouve lá. Um homem que se preze não se vai pôr a fazer este tipo de salamaleques, se é que me entendes. A tua miúda está à espera de um campeão mundial de contradança e não do programa de centrifugação de uma máquina de lavar roupa. Agora tenta lá mais uma vez. E não te ponhas com esses improvisos. Vamos lá. E um, dois, três, para. E bate. E para trás. E um, e... Oh, não adianta! Eu não consigo controlar o meu corpo. A minha cabeça está-me a dizer que não, mas as minhas ancas lá vão. A culpa é deste fogo latino que me corre nas veias. Então arrefece lá, é o fuego. Tu só tens de entrar em contacto com o cowboy que há em ti. E eu já sei o que fazer. Vai, cowboy, vai! Yeah! Vá lá, Sr. Stuart. Já estamos nisto há mais de 3 horas e eu não sinto o meu cowboy interior, nem sequer o meu traseiro. Então vamos lá ver o que é que temos aí. O que eu tenho são bolhas no rabo e um par de pernas de pau. Perfeito! O que é que quer dizer com perfeito? Olha para ti, finalmente estás a andar como um verdadeiro cowboy. Vamos ver se já danças como um. Arrasa-os, cowboy, arrasa-os! Vá lá, Jackson, estou a pedir desculpa há umas 16 horas. Que mais é que queres que eu faça? Está bem, pronto. Eu humilhei-te à frente da rapariga que tu gostas. Por essa razão, tu queres que eu faça o mesmo. Olha, estás a ver aquele rapaz ali à frente? Acabou de se mudar para cá e as miúdas estão todas doidas por ele, incluindo eu. Estou prestes a escrever uma página muito triste no meu diário só por tua causa. Olá, Drew. Olá, malta. Olá, Miley. Importam-se que eu coma isso? Ah, tu não vais comer isto. Já cá estava quando chegámos, mas posso ir buscar outro. Não te incomodes. Uma delícia! De borla e nem sequer sujei as minhas unhas. Oh, isso é nojento! O quê? O que é que vai? Não gostas de pessoas que comem os restos dos outros? Olha, sabes que mais? Eu ficava-te barata. Tu é que perdes. Desculpa. Tenho de ir andando. Estás feliz agora? O Drew nunca mais vai querer falar comigo. Estamos quites, não é? Está bem, pronto. Tu queres que eu faça a figura de parva à frente do pessoal da praia? Eu faço, mas lembra-te, faço isto por ti. Se isto não fizer um buraco na camada de ozono, não sei o que fará. Hã? Hã? O chili? Sabes aquele do ozono? Eu desisto. Tu és impossível. Tu não percebes, pois não? O quê? Que estou chateado com aquilo que me fizeste? Mas foi a razão porque o fizeste que me magoou. Jackson, foi um erro sem importância. Teve importância. Olha, tu és a minha irmã e nós podemos discutir, podemos pregar partidas um ao outro, mas eu nunca levaria isso para o mundo da Ana. Essa é uma linha que eu jamais ultrapassaria. Como é que tu pensaste que eu era capaz? Jackson, olha, eu... Desculpa, eu... Eu nunca devia ter pensado isso de ti. Ok, eu desculpo. Desculpas? É assim? É. Eu só queria que soubesses porque é que estás a pedir desculpa. Isso quer dizer que me humilhei em público para nada? Bom, eu não diria para nada. Foi muito divertido. Parabéns. És um irmão horrível. E tu és uma irmã mimada. Oh, bolas. Agora tenho de explicar isto ao Drew para ele não pensar que eu sou uma idiota. Miley. Hã? Boa sorte. Obrigada. Mais uma limonada. Ai, espera. Não leves a lata. Rico? O que é que estás aqui a fazer? Pensava que estavas a dançar abraçada à tua cara metade. Ela não apareceu. Oh. Lamento ouvir isso, amigo. Todos sabemos como é. Bom, nunca me aconteceu a mim, mas já vi isso no cinema. Eu nem cheguei a ter hipótese de lhe mostrar os meus passos. Então quem perdeu foi ela. Vamos lá ver se eu te consigo animar. Steel Country. Minha senhora? Cowboy do amor, volta a atacar.